tava aqui pensando o que aconteceu com o nosso município que ele esqueceu. Nossos amigos falam que a solução é Celso e Rubens na administração. É Celso e Rubens na administração. É Celso e Rubens na administração. Nós só queremos mudar esta situação. É muita injustiça pro nosso povão. Me diga o que nós podemos fazer para o povo aqui de Santa Rosa. Tu sabes, meu povo, que nós vamos mudar esse governo que aí está. Na prefeitura nós vamos mudar. O turismo, a agricultura, as estradas, o esporte. É Celso e Rubens na administração. É Celso e Rubens na administração. Nós só queremos mudar esta situação. É muita injustiça pro nosso povão. Me diga o que nós podemos fazer para o povo aqui de Santa Rosa. Tu sabes, meu povo, que nós vamos mudar esse governo que aí está. Na prefeitura nós vamos mudar. A saúde, a educação, o turismo, esporte, a saúde, a educação, o turismo.